Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede, através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Bispo da Guarda, Sr. D. Manuel Felício. Como é o Dia Mundial das Comunicações Sociais, vamos começar a nossa conversa sobre este tema. Falaremos do próximo Sínodo dos Bispos, em Roma, sobre a nova evangelização e a proclamação do Ano da Fé, que terá início durante o Sínodo dos Bispos, no próximo mês de outubro. Abordaremos os 50 anos do Concílio Vaticano II e os 20 anos do Catecismo da Igreja Católica, relacionados com o Ano da Fé. Por fim, falaremos das atividades pastorais na Diocese da Guarda e das próximas Jornadas Mundiais da Juventude no Brasil. Sr. D. Manuel Felício, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Sr. D. Manuel Felício, este ano, o 20 de maio, é o Dia Mundial das Comunicações Sociais. O Papa escolheu para este dia o tema Silêncio e Palavra, Caminho de Evangelização. Peço-lhe um breve comentário a este tema. De facto, o dia mundial dos meios de comunicação social que a Igreja promove é sempre o dia em que comemoramos a ascensão, o envio dos discípulos por toda a parte a anunciar a boa notícia, e este ano também coincide com essa data. O tema que o Santo Padre escolheu para este dia é muito significativo. Fazer do silêncio forma de comunicar é uma realidade importante na vida das pessoas, mas nem todos percebem que o silêncio pode ser uma forma de comunicar. E às vezes até a forma mais eficaz de comunicar, o silêncio. Evidentemente que o silêncio precisa ser integrado também com a palavra, e por isso é que ele coloca a palavra imediatamente a seguir ao silêncio. E que são caminhos de evangelização. A evangelização precisa de anunciar a palavra, mas a palavra proclamada sem que encontre disponibilidade nas pessoas, que envolve silêncio interior em primeiro lugar, mas também exterior, ela teria muita dificuldade em realizar a sua missão, em ser eficaz. Por isso o Santo Padre, ao propor este tema para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, ele obriga-nos a pensar sobre a função do silêncio na palavra. E hoje, que vivemos numa cultura marcada pelo barulho, marcada pela dispersão, marcada pelo olhar para fora, pela exterioridade, nós somos convidados pelo Papa a fazer uma relativa contracultura, onde o silêncio tem o seu lugar, porque é a oportunidade para as pessoas entrarem dentro de si e se abrirem de verdade à novidade que lhe vem de fora e, nomeadamente, à novidade que lhe vem de Deus. Essa é uma necessidade do mundo, para nós é uma responsabilidade, vamos procurar responder da melhor maneira também no próximo Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social. Uma das finalidades dos meios de comunicação social é a formação da opinião pública, formando e divulgando retamente, intermirifa 8. Sente que isso acontece, D. Manuel? Bem, repare, a opinião pública precisa de existir. E ninguém vive à margem da opinião pública. É posicionando-se face à opinião pública, que cada um também forma as suas opiniões, cada um também motiva as suas decisões. Infelizmente, muitas vezes as pessoas embarcam com demasiada facilidade na opinião dominante, sem o sentido crítico. E é esse aspecto que nós, como cidadãos e como cristãos, havíamos de saber desenvolver. Desenvolver o sentido crítico das pessoas para poderem situar-se perante a opinião pública. Hoje, como sabemos, há muitos fazedores de opinião. Muitos daqueles que, mesmo profissionalmente, eles estão para fazer opinião. Nós precisamos, como cidadãos conscientes e também cidadãos que querem interpretar bem a mensagem de Cristo, precisamos de ajudar as pessoas a crescerem no sentido crítico perante a opinião pública. Ao mesmo tempo, nós não podemos desistir nem dispensarmos-nos de intervirmos ativamente na construção de opinião pública. É uma opinião pública que seja marcada por valores, que seja marcada por esses valores de fundo que são a matriz da vivência humana com qualidade. Isso não podemos demitir-nos, não queremos demitir-nos, e por isso é que o papel que a Igreja e os cristãos têm na construção da opinião pública, penso que para bem da sociedade, é um papel cada vez mais decisivo, cada vez mais importante. Por isso, temos aí também uma grande responsabilidade dirigida à Igreja, que a Igreja tem que assumir com coragem para poder prestar o seu serviço à comunidade humana e às pessoas em geral. Por isso, o Santo Padre dizia há poucos dias que os católicos não podem ser conformistas, têm que serem conformistas, não nos podemos conformar, de facto, com o que nos querem impor e, muitas vezes, com o tal mundo irreal. De corpo aconchegado, ouvi contar um segredo. O silêncio tem uma voz que chama os meus medos. No eco de uma só voz, ouvi o eterno retorno que ecoa dentro de mim e me rouba o sono. No seio do aconchego, ouvi o silêncio e o pulsar corpo abandonado ao tempo. Sei que inaugurou, agora há poucos dias, já este mês, uma casa diocesana, Fazenda da Esperança. Gostava que nos falasse dessa iniciativa, desse novo ponto de apoio. Olha, falou que os cristãos não podem conformar-se à opinião dominante e que tem de marcar posição e tem... É verdade, porque o Evangelho tem que ser sal e fermento. Se não for sal e fermento, não consegue prestar os seus serviços à comunidade, não consegue ser evangelho. E eu penso que um dos sinais de presença do evangelho na sociedade é esta fazenda da esperança, inaugurada precisamente antes de ontem, no domingo passado, em Celurico da Beira, e que pretende trazer para o meio de nós uma experiência muito positiva que está a ser desenvolvida no Brasil, em maior número de situações, mas também na Alemanha, também na Rússia, também nas Filipinas, imagino, também nas Filipinas e em outros lugares. E a Fazenda da Esperança pretende o seguinte: segundo o espírito cristão, ajudar as pessoas que têm a sua vida desorganizada, geralmente por causa da droga, mas por outras razões, a reorganizarem-se. E qual é o método que propõe, que método se propõe a Fazenda da Esperança para atingir este objetivo? E, como sabe, habitualmente as desintoxicações são feitas e depois as curas são procuradas com o auxílio do próprio veneno que gerou a intoxicação. Portanto, permitir o uso da droga para sair da droga é uma das opiniões dominantes. Neste caso, a opinião não é esta. A opção feita é esta. Sai-se do caminho da desorganização da vida por dois valores fundamentais. Um deles é o trabalho e viver do trabalho. E outro deles é a espiritualidade, uma espiritualidade forte. E, neste caso, da Fazenda da Esperança, uma espiritualidade baseada nos valores do Evangelho. E, de facto, os resultados que estão a ser conseguidos no exterior, nas experiências já feitas, são muito positivos. Eu estive há 2 meses no Brasil, precisamente em contacto direto com uma Fazenda da Esperança, e os resultados de inquéritos que são feitos de forma autónoma, de forma exteriores não são feitos pela Fazenda da Esperança, dizem que se conseguem resultados objetivos numa percentagem da ordem dos 90%, o que é muito animador. Todavia, as próprias autoridades locais ainda não estão convencidas que este método seja o que deva ser seguido. Mas, independentemente do convencimento das autoridades oficiais, é verdade que a Fazenda da Esperança tem estes resultados bons em nome de um método baseado no trabalho e na espiritualidade. E eles agora pretendem acrescentar-lhe um terceiro, que é o respeito e valorização da família. De facto, há experiências que nos deixam, que nos marcam profundamente. Olha, eu posso aqui citar uma que vivi, uma experiência que me foi apresentada por um daqueles que estavam em processo de recuperação, e que foi esta experiência. Dizia este jovem, este rapaz, para mim: ó, seu fulano, sabe, eu vivia na cidade de São Paulo e vivia debaixo da ponte e partilhava o meu cartão, disse-me ele assim, com mais dois, e era a única coisa que eu tinha, era um cartão para dormir à noite. Um dia vejo uma cruz a seguir pela rua adiante e muita gente atrás dela. E o que é que eu faço? Resolvi ir também. Eu fiquei transformado por esta realidade de um povo atrás de uma cruz. Era a cruz das Jornadas Mundiais da Juventude. E cheguei ao fim, olhei para mim e para as pessoas que estavam à minha volta. Não volto mais para o meu cartão. Vou para o meu cartão, partilhava com mais três. Vou bater, indicaram a Fazenda da Esperança, eu fui bater à Fazenda da Esperança e hoje estou aqui recuperado e ao serviço da sociedade e com desejo de constituir uma família. Repare, isto deixou-me profundamente impressionado e é um método que é exatamente aquela responsabilidade que nos vem do trabalho, da espiritualidade forte e também da família. Por isso, eu estou convencido também aqui em Celurico da Beira, a Família da Esperança é essa instituição que está por trás das Fazendas da Esperança, chama-se a Família da Esperança, pelo trabalho e pela oração, pela valorização da família, há de devolver a paz e a tranquilidade e a alegria de viver a muita gente, inclusive a pessoas que aparentemente têm uma vida normal, mas que hão de ir ali fazer aquela experiência e, tal como eu, virem marcados positivamente por essa mesma experiência. Sr. D. Manuel, por toda a Diocese da Guarda, há grupos bíblicos organizados a funcionar. Mesmo assim estiveram há poucos dias, nas mais de 300 paróquias da Diocese, equipas de missionários a incentivar novos grupos bíblicos. Peço-lhe que nos fale desse trabalho na Diocese e outros, se assim entender. De facto, olha, é uma aposta nossa desta Diocese nos últimos anos e tem entrado no seu programa pastoral anual o convite das comunidades e dos cristãos, a começar pelos praticantes, ao encontro com a Palavra de Deus. Partindo do princípio que o encontro com a Palavra de Deus é verdadeiramente salvador, regenerador da vida das pessoas, e a construção das comunidades também, ela essencialmente tem que se fazer à volta da Palavra de Deus. Daí a razão de nós iniciarmos já há algum tempo este estudo da Bíblia, estudo em grupo, partindo do princípio de que estudar a Bíblia significa as pessoas em comunidade abrirem-se à novidade que vem do Evangelho. O caminho que seguimos foi este. Cada ano servimos-nos do evangelista próprio da liturgia desse mesmo ano. Este ano B é o Evangelho de São Marcos, que nos está a orientar. Estamos a procurar estudar e acolher, deixando que a sua mensagem toque o coração das pessoas, no convencimento de que a renovação das nossas comunidades há de se dar por aí. A renovação há de dar-se da seguinte forma: primeiro, onde ser os cristãos praticantes habituais a saborearem de novo o encontro com a Palavra do Senhor. E através desses cristãos praticantes habituais, nós devemos de atingir alguns que vêm algumas vezes à igreja, mas vêm menos vezes. Mas também vamos atingir outros já mais marcados pela indiferença. E estou convencido que vamos atingir outros ainda a virem saborear a Palavra de Deus, desses que um dia estiveram dentro da igreja como batizados e agora se situam mais de fora. É esse convencendo que temos de que, através de círculos concêntricos, a Palavra de Deus há de ir dinamizando a fé, no sentido de nós podermos ser esse contributo válido para que a própria sociedade se reencontre no seu caminho de humanidade, no seu caminho de bem. É esse o convencimento e por isso vamos continuar a nossa aposta. De facto, convidamos os missionários redentoristas e verbitas a fazerem um trabalho de reconvocação dentro das nossas comunidades paroquiais, de reconvocação para este encontro com a Palavra de Deus. Estamos a aguardar que, na força e na luz do Espírito Santo, os resultados sejam positivos. Ninguém disse que os dias eram nossos. Ninguém prometeu nada. Fui eu que julguei que podia arrancar sempre mais uma madrugada. Ninguém disse que o riso nos pertence. Ninguém prometeu nada. Fui eu que julguei que podia arrancar sempre mais uma gargalhada e deixar-me devorar pelos sentidos e rasgar-me do mais fundo que há em mim, emaranhar-me no mundo e morrer por ser preciso, nunca por chegar ao fim. Ninguém disse que os dias eram nossos. Ninguém prometeu nada. julguei que podia arrancar sempre mais uma madrugada e deixar-me devorar pelos sentidos e rasgar-me do mais fundo que há em mim, emaranhar-me no mundo e morrer por ser preciso, nunca por chegar ao fim e deixar-me devorar pelos sentidos e rasgar-me do mais fundo que há em mim, emaranhar-me no mundo e morrer por ser preciso, nunca por chegar ao fim e deixar-me devorar pelos sentidos e rasgar-me do mais fundo que há. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Bispo da Guarda, Sr. Dom Manuel Felício. Por ser o Dia Mundial das Comunicações Sociais, falámos do tema que o Santo Padre escolheu para este dia, Silêncio e Palavra, Caminho de Evangelização. Vamos conversar sobre o próximo Sínodo dos Bispos em Roma, sobre a nova evangelização e a proclamação do Ano da Fé, que terá início durante o sínodo no próximo mês de outubro. Abordaremos os 50 anos do Concílio Vaticano II e os 20 do Catecismo da Igreja Católica relacionados com o Ano da Fé. Por fim, falaremos das atividades pastorais na Diocese e das próximas jornadas mundiais no Brasil. Sr. Manuel, o Ano da Fé tem início agora em outubro, no dia 11, em pleno Sínodo dos Bispos sobre a nova evangelização. Tem a duração de cerca de um ano. Pelo meio, comemoram-se os 50 anos do Concílio Vaticano II, os 20 da proclamação do Catecismo da Igreja Católica e também as jornadas do Brasil acabam por ficar incluídas neste Ano da Fé. O Papa tem pedido um esforço para que estas iniciativas produzam abundantes frutos. Já poderemos saber que iniciativas estão previstas para este Ano da Fé a nível diocesano ou ainda é cedo? Olha, eu, na minha diocese, o Ano da Fé não vai trazer iniciativas propriamente novas. Vai, espero que isso aconteça, fortalecer, reforçar aquelas iniciativas que já têm sido tomadas e mais algumas que estão programadas. As que têm sido tomadas são as iniciativas para o encontro com a Palavra de Deus, que vão continuar reforçadas com o Ano da Fé. E queremos introduzir-lhe uma preocupação que a minha diocese vai manter ao longo dos próximos 5 anos, ou melhor, ao longo dos próximos 3 anos, que é a iniciativa do reencontro com o Concílio Vaticano II, procurando rever em que medida é que a sua recepção na diocese foi corretamente feita e que aspectos da recepção do concílio não estão ainda realizados e como é que nós os poderemos realizar. Portanto, o concílio realizou-se entre 62 e 65, foram 4 sessões durante 3 anos e nós também queremos que ao longo destes próximos 3 anos o concílio seja o espelho diante do qual a vida da diocese se revê. O Ano da Fé vai certamente ajudar-nos a um posicionamento diante desta dupla realidade. A Palavra de Deus que continua a interpelar-nos e continua a ser a grande força que nos mobiliza, o Concílio Vaticano II, que longe de ter perdido a sua atualidade, continua a interpelar-nos para nós vermos em que medida que as grandes opções nele feitas são já a vida da nossa vida e o que é que nos faz falta. Certamente também iremos ver como é que o Catecismo da Igreja Católica entrou na vida das nossas comunidades. Aí nós, Diocese da Guarda, digamos assim, temos uma vantagem porque os três dedicamos 4 anos a estudar o Concílio Desculpem, é estudar o Catecismo da Igreja Católica, das suas quatro partes. Em quatro anos foi proposto a todas as comunidades um estudo do Catecismo, com grupos, com acompanhamento desses grupos, com um instrumento pedagógico produzido para esse efeito e que foi pedido. Certamente que também desejamos avaliar, ao longo deste ano da fé, os resultados, os efeitos e se sim ou não os objetivos deste nosso trabalho foram plenamente atingidos. Mas, como dizia, o ano da fé para nós não vai ser propriamente um ano com iniciativas próprias. Vai ser uma oportunidade para nós fortalecermos iniciativas nestes três domínios que já existiam e mais algumas que queremos lançar, mas nestes três domínios do Concílio Vaticano II, da Palavra de Deus e do Catecismo da Igreja Católica. A nova evangelização tem o mundo inteiro como destinatário? Ou haverá, assim, alguma região ou país a quem se dirige particularmente? Olha, como sabe, estamos a preparar um sínodo sobre a nova evangelização. Ou melhor, estamos a viver já um sínodo sobre a nova evangelização. Porque nós, quando falamos de um sínodo, não podemos pensar apenas nas três semanas em que os bispos representantes do mundo católico passam em Roma com o Santo Padre a refletir estes assuntos. Temos que ver que o sínodo começa, pelo menos, quando os lineamentos são refletidos por todo o povo de Deus. Ele continua quando, a partir da reflexão feita sobre os lineamentos, vem o instrumento Laboris. Continua nessa sessão em Roma, que está prevista para outubro, durante três semanas, e vai continuar a seguir a esta sessão em Roma, eventualmente tendo um ponto-chave na exortação apostólica que sempre os papas têm produzido a partir de cada sínodo, e há de continuar ainda na aplicação da respectiva exortação apostólica na vida das comunidades. Portanto, isto é o sínodo. Claro que o tema deste sínodo em que nós já nos encontramos é um tema especialmente forte e importante, que é nova evangelização para a transmissão da fé. Nova evangelização para a transmissão da fé. Claro que onde é que se situa a nova evangelização? Aqui nós tínhamos que levar em consideração aquelas palavras que o Santo Padre Bento XVI disse no Porto, antes de partir para Roma na visita que fez a Portugal, em que é dizer que a missão hoje é definida não em termos geográficos, mas em termos sociais e culturais. Portanto, onde é que é a missão? Onde é que se dirige a missão? Que é onde é que se dirige a nova evangelização? A nova evangelização, estou convencido, e acho que os dados que vão sendo colhidos confirmam, que não se destina a uma geografia em particular. Ela destina-se a ambientes que ou já foram marcados pela fé ou ainda não foram marcados pela fé. Alguns já foram marcados pela fé, mas agora encontram-se ausentes da fé, merecido várias circunstâncias. E temos que ter isso em consideração. E esses ambientes entram pela nossa porta dentro, entram pelas nossas famílias, entram pelos nossos ambientes e muitos dos nossos hábitos pessoais, se não temos cautela, ficam também marcados por esses novos ambientes afastados da fé. Claro que nós também, as realidades geográficas não as vamos deixar de contemplar, mas a nova evangelização, ela contempla essencialmente muitos ambientes, que são os nossos ambientes diários, onde nós temos que levar de novo a boa notícia do Evangelho. E em outros ambientes, levar, porque nunca lá esteve. E ambientes que podem ser de cultura, podem ser mesmo de relações económicas, podem ser de relações de trabalho, pode ser de família. É esses ambientes que nós temos que estar atentos para lá levar de novo a nova evangelização, que, para utilizar as palavras do Papa João Paulo II, a grande figura impulsionadora da nova evangelização, não é anunciar um novo evangelho, é anunciar o evangelho de sempre, mas agora com um novo método, com nova linguagem e com novo entusiasmo. E é essa realidade que nós queremos dinamizar em nós e nas nossas comunidades. A próxima questão que eu tinha aqui para o Sr. Manuel, que já trazia preparada, penso que tem um pouco a ver com o que acabou de dizer. O cardeal relator para a nova evangelização disse que uma boa parte do Ocidente tem vivido uma subcatequese, por isso temos uma geração que não conheceu realmente a fé. Portanto, não fica surpreendido com esta afirmação? O Ocidente, cuja identidade é em grande medida devida à fé e à fé cristã e ao Evangelho. Todos nós sabemos que a Europa, em grande medida, é a Europa saída da derrocada do Império e mantida, sobretudo, pela rede das ordens religiosas, beneditinos e outros, que pela Europa toda lhe deram consistência e mantiveram a Europa. A própria cultura que nós temos hoje não seria o que é se não fossem, se não fosse o contributo de ordens religiosas. Por isso, a matriz da fé é fundamental para este Ocidente. Neste momento, nós, mercê de circunstâncias várias, temos uma tentativa para esquecer e até agredir esta identidade. E o esquecer e agredir desta identidade tem como consequência a separação entre fé, vida, cultura e história. E, de facto, tem havido uma luta, podemos dizer assim, para desvincular a fé da vida, dos ambientes e da história. Quase que refazendo a história para ela. Tentativas de refazer a história para dela lavar os vestígios da fé. Este é um dado com que temos que contar. Evidentemente, isto tem como consequências. Uma das consequências é que as formas habituais de transmitir cultura colocam-se à margem da fé e dos valores cristãos e dos valores, destes valores do Evangelho. Às vezes mesmo com clara negação das identidades culturais, sociais e com prejuízo para a própria educação. Mas a realidade é esta. Isso traz um trabalho mais acrescido às nossas comunidades, que têm que fazer um esforço maior por levarem aquela cultura da fé onde ela se supunha que existia, mas ultimamente deixou de existir. Então as nossas comunidades e a nossa atuação como comunidades de fé e comunidades cristãs, ela tem que se fortalecer mais neste esforço por levar cultura religiosa e cultura cristã ao lugar onde ela não está, sabendo que cultura cristã não é o mesmo que fé cristã. Mas é verdade que a fé cristã não desabrocha fora de um conjunto de elementos também culturais e que a fé envolve. Evidentemente que quem hoje entra na vivência da fé é capaz de gerar novos ambientes culturalmente marcados pela fé. E é isso que nós esperamos que aconteça, e é esse também o esforço que nós fazemos. Mas, de qualquer maneira, este ambiente, esta realidade, é uma responsabilidade acrescida para os cristãos e obriga-nos, de facto, a gerar dinamismos que promovam a cultura cristã onde ela não existe. I think I did it again. Quem sabe não esquece é como andar de bicicleta. Oh, I think I did it again. Tu mereces muito mais. És forte, abanas, mas não cais. Mesmo que sintas o mundo a ruir, quando as nuvens passarem vais ver o sol a sorrir. A estrada não é perfeita, apenas uma vida, aproveita. Só perdes, não tentares e não desistas se falhares. O que não mata engorda, torna o teu sonho real. Acorda, limpa as lágrimas e luta. Segue o teu caminho e escuta a voz dentro de ti, as respostas que procuras dentro de ti. Acredita em ti que tu és mais forte e tens o mundo a teus pés. Tu és mais forte, uhum. E sei que no fim vais vencer. Sim, acredita no novo amanhecer. Tu vais vencer. Não tenhas medo, sai à rua e abraça alguém. Yeah. E vai correr bem, tu vais ver. Um dia tudo fará sentido e vais ver que terás o prémio merecido. És o que és, não és o que tens. A tua essência não se define pelos teus bens. Às vezes as pessoas desiludem, mas não fiques em casa parado à espera que mudem. Muda tu, rapaz, muda a tua atitude, vais ver que és capaz. E nada te pode parar, os cães vão ladrar e a caravana a passar. O teu sorriso de vitória no rosto, nem tudo é fácil, mas assim dá mais gosto. Quando acreditas, a força nunca se esgota. Só reconheces a vitória se souberes o que é a derrota. Vais ver que no fim acaba tudo bem. Sai à rua e abraça alguém. Conversas em rede, através da Rádio Nova, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Bispo da Guarda, Sr. D. Manuel Felício. Por ser o Dia Mundial das Comunicações Sociais, já falámos deste tema e do tema que o Santo Padre escolheu para este dia, silêncio e palavra que me diga a evangelização. Temos estado a falar também acerca do ano da fé, do sino dos bispos. E vamos agora continuar a nossa conversa falando de um assunto que o Santo Padre falou há poucos dias. Sr. D. Manuel, Bento XVI disse que as ferramentas digitais, portanto a internet, podem proporcionar ao mundo de oportunidades para defender a mensagem cristã. O que é que se poderá fazer para aproveitar melhor estes meios? Olhe, sobre este assunto, o Papa, que é também uma nota dele, está atento às realidades novas, como intelectual que é e como homem de cultura, como homem inserido na sociedade, para além de ser o pastor da Igreja Universal, ele, de facto, tem insistido na necessidade de nós sabermos utilizar estas novas ferramentas. E é verdade, são os novos púlpitos. Os novos púlpitos. Os púlpitos que foram... Primeiro, a palavra que os apóstolos usaram foi a escrita, que depois os evangelistas fizeram chegar até nós. Foi a arte, ao longo da história, a arte cristã, foi a palavra, mesmo quando havia muito analfabetismo. Foi a imprensa, logo que ela surgiu, que os cristãos e a Igreja soube usar desde a primeira hora. Foi a comunicação radiodifundida, a rádio, que a Igreja também soube usar. Foi a televisão, que os cristãos usaram desde a primeira hora. Não se conseguiram os objetivos todos. Em Portugal não foi possível criar uma televisão da Igreja, como foi possível criar uma rádio católica, que é a Rádio Renascença. E agora, de facto, abrem-se novas perspectivas, que é um mundo da relação digital, é um mundo da internet, é um mundo da comunicação virtual, e onde nós não podemos deixar de estar presentes. Não queremos marcar ausência. E o Papa entusiasma-nos a seguir por esse caminho. E realmente nós sabemos hoje a força desta comunicação virtual. Sabemos a força que ela tem fora de contextos mesmo de vivência de Igreja. Hoje há países que queriam manter isolados do mundo, mas não podem, porque a comunicação virtual não deixa. Ora, significa que nós sabendo utilizar estes instrumentos, são novos, são novas formas de comunicação, são também os novos púlpitos que nós devemos saber usar, a eficácia na transmissão da mensagem cristã será com certeza muito grande e a mensagem cristã merece que nós façamos todo o esforço para usar também estes meios ao seu serviço. Praticamente hoje todas as dioceses têm seus sites, as suas páginas, as próprias, muitas paróquias ou arcipestados têm também o seu site, têm a sua página, têm a comunicação em rede, muitas vezes com possibilidade de resposta à pergunta que se faz, e isto vai tendo também os seus resultados e vai tendo também as suas consequências positivas. Eu desejo aqui a todos, inclusive à minha diocese, que este aspecto possa ser desenvolvido nas nossas preocupações, seja para nós uma preocupação pastoral. Sr. Manuel, de 30 de maio a 3 de junho vai ocorrer o 7º Encontro Mundial das Famílias em Milão. Expectativas quanto a esse encontro, dado que uma boa parte das leis discriminam e marginalizam a família tradicional? Bem, eu não lhe chamaria família tradicional, eu chamo-lhe família, não é? Porque a família é isto, e chamar a outras coisas com o mesmo nome e que não são família, a família é isto, a família é pai, mãe, marido e esposa, pai, mãe, filhos, e depois há a família alargada, que conta também muito, são os avós, são os tios, são os sobrinhos, são os primos. Ora, isso é família, família em que há um compromisso entre uma comunidade inicialmente constituída por marido e esposa, que são chamados a serem santuário da vida e do amor, e que depois se continuam nos filhos que, a quem dão a vida física, mas que ficam comprometidos a dar-lhes também a vida espiritual e a vida cultural e a vida de responsabilidade social, o que acontece num contexto de educação e de preparação para a relação com a sociedade. Por isso, a família, como tal, é a fonte da vida, mas também é o espaço onde se educa a vida. E tem que ser a primeira escola. E se essa escola não funciona, as outras dificilmente cumprem a sua função. Por isso, nós temos que criar à família todas as condições para termos uma sociedade com saúde, uma sociedade com não é só com regras, uma sociedade baseada em valores, que tem objetivos para atingir e se esforça por ter esses objetivos. Claro que nós hoje temos ambientes que quase que favorecem a desestruturação da família. Quase que favorecem a desestruturação da família. Como sabe, hoje é mais fácil fazer um divórcio, ou melhor, sim, é mais fácil desfazer uma família do que desfazer um contrato de trabalho. Isso é absolutamente, isto é desumano. Quer dizer, um contrato de trabalho ter mais força do que um compromisso de família, isso é absolutamente impensável. Isso significa uma sociedade a deteriorar-se e a desagregar-se. E sabemos que quando isso acontece, quando uma família se desfaz, depois, logo, quais são os primeiros prejudicados? São os filhos. São as crianças. E nós hoje temos crianças abandonadas em maior número do que aquelas que as estatísticas dizem. Porque nós não podemos... Temos que considerar abandonada uma criança que, à segunda, terça e quarta, está com o pai. À quinta, sexta e sábado, está com a mãe. E ao domingo, umas vezes com o pai e outras vezes com a mãe. O que é que acontece? Geralmente, à segunda, terça e quarta, é o pai que estraga o filho. Na quinta, sexta e sábado, é a mãe que estraga o filho. E ao domingo estragam-no os dois. Ora bem, esta é a realidade social que nós temos. E é uma realidade que se insiste em ignorar. E se insiste em que o princípio da liberdade individual justifica isto tudo. Reparem, eu penso que a sociedade tem que olhar para isto e ver as coisas de outra maneira. Penso que haja problemas na relação em família Isso para mim, para isso sempre foi, sempre foi a realidade, que houve problemas, mas que os problemas procuraram resolver-se da melhor maneira e com o mínimo de custos, também é verdade. Hoje pensa-se que estes problemas não existem. Ora bem, isso significa isso branquear situações que são graves, sobretudo para as crianças, que a nós nos impressionam. Eu estou convencido que acontecimentos como estes, ou as Jornadas Mundiais da Família em Milão, no final, no próximo mês, elas serão, com certeza, um bom contributo para a sociedade abrir os olhos e ver que está a destruir a galinha dos ovos de ouro. E quando destrói a galinha dos ovos de ouro, destrói o que é essencial na vida de uma sociedade. Eu estou convencido que atitudes destas hão de ajudar a sociedade em geral e os políticos em particular, nomeadamente os fazedores das leis, a repensarem as atitudes que têm tomado nos últimos tempos. Estamos fartos de esperar, temos muito para andar nesta cadeira de rodas que não pula, nesta cadeira de rodas que não voa. Será mais fácil inventar nova forma de voar para podermos viver e ver em volta despertar a vontade de aplicar a lei que nos transforma a vida, a lei que nos transforma a vida. Estamos fartos de esperar vê-los passar e acenar das nossas cadeiras de rodas e eles distantes destas cadeiras de rodas tão gigantes. Será errado desejar uma igual forma de andar? Acorda agora, amor, já sinto os pés a descolar. Lancemos as rodas ao ar para a lei que nos transforma a vida. Oh, a lei que nos transforma, a lei que nos transforma a vida, a lei que nos transforma. Grande curva e nós suspensos nestas rodas, que beleza ao levitar. Toda a gente para ver o mundo de rodas para o ar. Hoje é Natal, vamos ganhar. A lei que nos transforma a vida, a lei que nos transforma a vida, a lei que nos transforma a vida. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Bispo da Guarda, Sr. Dom Manuel Felício. Nosso tempo está praticamente a chegar ao fim. Temos estado a falar do Dia Mundial das Comunicações Sociais, por ser neste dia que se comemora as comunicações sociais. Comentámos o tema Visão do Padre, Silêncio e Palavra, Caminho de Evangelização. Temos falado do Sínodo, do ano da Fé, e estamos, como disse há pouco, praticamente no fim. Sr. Dom Manuel, há quem afirme que o Concílio Vaticano II foi o mais representativo dos 21 concílios da história da Igreja e um dos factos históricos mais importantes do século XX. É da mesma opinião? Eu, em relação a um pronunciamento dessa natureza, eu tenho dificuldades. Representativo em termos de marcar o rumo da vida da Igreja, houve outros que também foram. Foram e até talvez tenham assegurado mais o rumo da vida da Igreja. O Concílio Vaticano II é um concílio essencialmente pastoral. Ora, é uma representativa por dois aspectos. Primeiro, foi o concílio que mais representantes teve do mundo católico, onde participaram mais bispos. Foi o Concílio Vaticano II. Os padres conciliares foram muito mais, muitíssimo mais, eu ia para dizer o dobro, mas muitíssimo mais do que o Concílio Vaticano I, cerca de 80 anos antes. Agora, representativo também pelo facto de ter tido a coragem de abordar os grandes problemas da sociedade. abordou os grandes problemas da sociedade e ofereceu à sociedade o contributo que o Evangelho tem para dar nesses mesmos problemas, desde o trabalho até à paz, até à política, até a outros aspectos como a família. Todos esses assuntos foram tratados, até problemas concretos como este mundo secularizado e este mundo com tendência para o ateísmo e as razões pela qual esse se posiciona nessa linha. Tudo isso o Concílio Vaticano II encarou e, nesse aspecto, é representativo. Seja como for, independentemente de comparações entre concílios, eu penso que, nesta hora, é importante que, a 50 anos de distância, a Igreja, no seu conjunto, e a esquerda comunidade em particular, se possa de novo ver ao espelho e ver em que medida é que já acolheu, já recebeu, fez a recepção devida do Concílio Vaticano II e em que medida em que é que a sua vida ainda está afastada das propostas do Concílio Vaticano II. Porque o Concílio Vaticano II, mais do que um conjunto, do que uma doutrina, é uma proposta de orientação nova da vida da fé e da vida das comunidades. Por essa orientação nova, esse novo posicionamento na relação da Igreja com o mundo e com as várias matérias, vários ambientes do mundo, é esse posicionamento novo que o Concílio quer valorizar e que nós, a 50 anos de distância, temos toda a vantagem em repor, em rever para repor na nossa vida de cristãos e comunidades cristãs. Não deixou de não ser significativo até o facto de o segundo documento se dirigir à comunicação social, isto há 50 anos, com a Intermirifa, não é? Intermirifa, exatamente. Sr. D. Manuel, vou-lhe colocar a última questão, portanto, e que se prende também ainda pelo Concílio. O Concílio Vaticano II recorda aos católicos que devem utilizar os meios de comunicação para as variadas formas de apostolado e que se devem dissipar às más notícias. Aliás, o Sr. Manuel há pouco já disse que, pois, que devem aproveitar, porque são os novos púlpitos. Achei interessante porque, pronto, nunca tinha ouvido isto, mas realmente eu acho que sim. Portanto, que a comunicação social, quando bem orientada, pode ser, de facto, um bom púlpito. A questão prende-se com esta rádio, para que o Sr. Manuel está a falar, a Rádio Boa Nova. Nasceu há 25 anos e é propriedade do Arcipestado e de alguns cooperadores do Oliveira do Hospital. Como vê esta iniciativa? Olha, o senhor Melo citou aí há bocadinho a Intermirífica, foi um documento que o Concílio Vaticano II publicou sobre os meios de comunicação social, mas pouco tempo depois vem um outro documento que o concretiza muito bem, chamado Comunia de Progresso, Comunhão e Progresso. E ele pretende definir a comunicação social como um contributo para a comunhão dos povos e das pessoas e que, por sua vez, gera o progresso. Eu estou convencido que o verdadeiro progresso é aquele que, por um lado, deriva da cooperação das pessoas e, por outro lado, leva à cooperação das pessoas. Estou convencido que esta rádio, promovida há 26 anos, creio eu, pelo Arcipestado, por este Arcipestado de Oliveira do Hospital, não é? Exatamente. Portanto, por este Arcipestado, e esta rádio se pretende inserir no bom espírito do Vaticano II, dentro desta linha, promover a comunhão entre pessoas, instituições, grupos e comunidades, para que esta comunhão leve ao verdadeiro progresso das pessoas e das instituições e dos ambientes. Porque progresso, como sabe, não podemos reduzi-lo ao progresso material, feito de cifrões. Esse não é o verdadeiro progresso. O verdadeiro progresso, o verdadeiro desenvolvimento, é aquele que leva as pessoas a realizarem-se na plenitude das suas capacidades e na pluralidade das suas dimensões, onde não pode faltar a dimensão espiritual e a relação com Deus, a relação com o totalmente todo, com o transcendente. Por isso, eu dou os parabéns a esta rádio e ao Arcipestado que a promoveu, dou os parabéns. Certamente que algumas dificuldades até agora não faltaram, a partir de agora até poderão ser maiores, mas o entusiasmo de fazer o progresso e a comunhão das gentes de Oliveira do Hospital merecem todos os sacrifícios feitos e aqueles que estarão para se fazer à nossa frente. Sr. Manuel, agradeço a disponibilidade que teve para estar aqui comigo, sabendo eu, como sei, que tem uma agenda carregadíssima. Portanto, mais uma vez, obrigado. E se entender dizer mais alguma coisa, do contrário, damos por encerrado o nosso programa. Olhe, só desejava fazer um voto para que, através desta rádio, dos seus ouvintes, dos seus cooperadores, aquilo que o Papa propõe para o próximo Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social se concretize. O silêncio faz parte da comunicação. Sem silêncio, a palavra perde o seu valor. E sem silêncio, nem as pessoas se encontram a si próprias, nem se encontram com os outros. Por isso, faça uma cultura de barulhos que nós temos institucionalizada à nossa volta, que nós saibamos também de gerar alguma contracultura de silêncio, porque isso é importante para passar a mensagem. Muito obrigado. Obrigado. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.